caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos a lua tal qual a dona de um bordel pedia cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mar tabuão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco um bebado com chapéu fazia reverências mil pra noite do Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio com tanta gente que partiu num rabo de foguete chora choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Pode se machucar a asa da esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Obrigada.